perfeito. Sou Ferreira, minha vida, mentira perfeito. Ele não tem corrupção, ele abre mão até pro danão. Ele abre mão pra todo mundo que é do bem. Ele é do bem, meu irmão. Fred Ferreira dá pras meninas um boneco. Não peço clima, muito é o caneco. Por isso que eu sou Vicky, meu avente. Vicky, meu avente. Não peço clima, não queima. Queima! Não peço clima, não queima. Queima! Não peço clima, não queima. Queima! Queima.